caça, juntou um monte de caixa e fez um paredão. Potência da ciclotron, ainda quer ser o bom. O importante não é ter uma porrada de caixa, o importante é fazer a caixa da porrada. Se segura maluco, é escuta a bancada. Escuta a bancada. O chimbal, tudo bem regulado, vai te fazer passar mal. Adrenalina na alta, aumenta de uma vez. Bate um, dois, três, o coração ao som do bass. Ouvido apurado, um pancadão terrorista. Faz dançar, faz o ar, faz pirar na pista. A mixagem, a miragem, que põe em alta vantagem. A mente do louco, curtindo a viagem. Back to back, montagem, transforme e scratch. O DJ mandando um som, cê é bom, ninguém se esquece. Doutor Mistério, ovelha negra na parada. E maluco, se segura, escuta a pancada. Agora a casa vai cair, tudo vai desmoronar. O grave do meu som vai te derrubar. Agora a casa vai cair, tudo vai desmoronar. O grave do meu som vai te derrubar. Hoje eu vou pro baile, curtir um som de lei. Rap nacional, Waze e Dr. Dre. Só som das antigas, a fica bambata do bass do meu som. Você não escapa, não aguento racha, então não faz convite, tá muito devagar. Eu vou aumentar o beat, sente o BPM, o amador tá delirando, o agudo tá tinindo, o grave derrubando. Se quer curtir o som, então maluco chega aí, a viagem vai ser louca, a casa vai cair. Of a new and excitingly different story. Vai cair.